Olá pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e hoje estamos aqui, achamos que para um episódio mais curto, mas já já a gente explica o porquê, porque a gente está aqui para falar de Lúcio Fulci. A gente escolheu hoje falar sobre a trilogia do inferno, a trilogia Gates of Hell, que na verdade em português tem vários nomes diferentes, Portas do Inferno, Portões do Inferno. No DVD da Versátil, tô vendo aqui que já lançou alguns dos filmes dessa trilogia, né? Não sei se foram todos, gente. Daqui a pouco a gente... Foram todos. Foram todos, mas separadamente, né? Em boxes diferentes. Eles estão nomeando aqui como Trilogia do Inferno. Mas é isso, acho que dá para encontrar de vários jeitos diferentes. Mas daqui a pouquinho a gente fala de cada um dos filmes, então deixa eu primeiro cumprimentar meus colegas de hoje. Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Olá, Samuel. Olá, Daniel. Vamos falar aí do pai do Gore. Maravilhoso. Lindo. Querido. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sil. Boa noite, coleguinhas. Olha, eu vou dizer que... Normalmente, quando a gente sugere algum tema aqui, a gente, às vezes, acaba simplesmente revisitando filmes que a gente já viu e tudo mais. Então, nesse caso aqui, foi um pouco diferente, porque daí eu pude descobrir muita coisa que eu não tinha visto mesmo. Eu acho que eu tinha visto... Eu já tinha visto, acho que, um ou dois filmes dos Fulci, mas eu não lembrava de absolutamente nada deles, então foi como se eu estivesse vendo pela primeira vez. E é uma loucura, né? Então, acho que vai dar uma boa discussão aí hoje. É uma doideira mesmo. Boa noite, Samuel. Buonasera, Sil. Buonasera, colleghe. Buonasera, internauti. Olha, no programa de hoje vocês não vão ver, mas eu vou falar o tempo todo gesticulando com as mãos. Em homenagem a Lúcio Fulci. Eu tava falando pro pessoal. Ai, por favor. Eu estudei italiano, gente, na Fundação Dante Alighieri. Um ano. Pergunta que eu sei falar em italiano, nada, porra nenhuma, niente. É uma língua muito difícil de aprender, e eu novinho, eu falava italiano com sotaque em espanhol. O meu professor italiano nato, ele só faltava me matar durante... Quando ele pedia pra eu ler qualquer texto, ele dizia, tu fala pior que o argentino. Que eu, não sei se vocês sabem. Poxa. Que o pior espanhol que existe nesse planeta é o do povo argentino, de mais difícil compreensão. E aí eu falava com o italiano com um tom de espanhol argentino. Era uma coisa assim, mais desgraceira. Aí depois de um ano eu larguei. Porque, né, tudo tem que ter um limite. Eu tentei, mas não deu certo. Enfim. Gente, eu passei uma vergonha com espanhol, mas isso é história para outra hora. Quando a gente pegar agora... um diretor em espanhol, então, pra quem que mencionou, né? Agora que mencionou, fala, né? Fala. Não, aí, gente, já tava aqui mesmo. É porque, gente, eu fui no... Eu tinha passei num concurso do Cine Fantasy em 2011. Eu passei num concurso. Foi antes de eu entrar pro Boca, né? Depois disso eu acabei entrando pro Boca. Que era uma promoção do Boca do Inferno, que eu era fã do Boca. Aí eu mandei uma crítica e eu passei. Aí eles pagaram tudo, fui de avião. Foi um trem muito legal, assim. E eu, nossa, bons tempos. E eu empolgado lá, né, no festival. E era aquele trem, né? A gente via os filmes de dia, eu era júri. E à noite era aquela bebedeira, né, de madrugada, esse trem, e tinha um diretor de um documentário italiano, Ulisse Guzmán, e eu bêbado, eu cismei que eu falava italiano, eu falava espanhol. Ele é, Ulisse Guzmán é do México, né, um documentário sobre o Juan López Moctezuma, do Alucarda, é um documentário maravilhoso, gente, que ele fez sobre esse diretor. E ele tava, né, no festival, e aí teve uma hora que eu virei e tô lá, cismei que eu tava falando italiano, bêbado. Ele olhou assim pra mim e falou, fala português que eu entendo mais. É melhor, é melhor. É, realmente. Eu falei, eu entendo mais do que a minha língua nativa. Tá ligado? Eu falei, puta merda. Isso, gente, é vergonha. Depois eu nunca mais tentei falar espanhol. Ficam as boas histórias. É. Ai, mas muito bem, gente. Alguém quer tem algumas palavras iniciais? Alguém quer fazer uma breve introdução antes da gente começar a falar dos Que a filmes? gente podia falar basicamente um pouco sobre o próprio o Lúcio Fulci, né? Que é um dos maiores nomes do cinema de terror mundial. Ele é um diretor, roteirista, produtor italiano, né? Conhecido justamente pelo cinema de terror e um dos precursores, como o Ben falou, do gore, do exploitation, né? Embora tenha trabalhado em vários gêneros, né? Mas foi o horror que consagrou a carreira dele, o nome dele, né? O pessoal chama o padrinho do gore, né? Tem alguns filmes clássicos, como o Zumbi 2, que foi sucesso internacional, e até hoje a gente vê, às vezes, a cena, né, de Zumbi 2 perdida em redes sociais, que é o zumbi lutando contra um tubarão. Essa cena é É maravilhosa, gente. incrível, incrível. É muito maravilhosa. Por exemplo, eu achava que o Fucci era amigo do Dario Argento. Eles não eram amigos, tá? Não. Eles não eram amigos, eles tiveram problemas um com o outro. Eu fiquei surpreso lendo isso. Os dois são meio que da mesma época, então o Fucci acusou que o Dario Argento comprava a crítica, né? A crítica especializada e não deixava espaço para ele. É uma acusação muito pesada, digo-se de passagem, mas que acabou criando, né, essa rivalidade entre eles dois. Encaremos os fatos, o Fucci, ele teve um final de vida um pouco triste. Infelizmente, ele passou por problemas financeiros, ele teve graves problemas de saúde. Para você ter uma ideia, o Sam Raimi, ele entrou em contato com ele para ele ser o diretor. O Sam Raimi era muito fã do Fucci, e lá pelos início dos anos 90 ele entrou em contato para que ele fosse o diretor de Uma Noite Alucinante 3, né, o Army of Darkness. E ele recusou por causa desses problemas de saúde. A morte do Fucci em 96, ela é considerada um pouco misteriosa, né? Algumas pessoas desconfiam, inclusive, que foi uma indução dele ao suicídio, porque, ao que parece, foi causada pela falta de insulina, já que ele era diabético, e talvez, né, ou foi um acidente ou foi proposital. Mas isso não é motivo de teoria de conspiração até hoje. Mas é isso, assim, um nome grandioso, uma obra muito importante para o cinema de terror. O Gates of Hell é um destaque gigantesco da carreira dele, que vai entrar ainda nos seus detalhes já já. Mas vale lembrar que ele tem uma puta de uma obra gigantesca e uma queda por mulheres loiras, ao que parece. Então, ele gosta muito de mulher loira. Então, Sim. um brinde, né, a obra do Fucci. Fulci, ele passeou muito ali pelo giallo também, que é esse gênero, subgênero italiano que é maravilhoso. Ele já adaptou Poe e, cara, ele era um diretor realmente muito incrível, assim. É muito absurdo as obras deles, assim, né? A gente vai destrinchar esses três, essa trilogia dele aí, que é bem linda, bem peculiar. Tô adorando esse tema, gente. Bom, é isso, né? Então, como sugerido pelo Daniel, a gente estava conversando aqui antes. A ordem que a gente vai falar desses filmes hoje não é por... Eles foram lançados em um período muito curto, né? De 80 a 81, assim, coisa de um ano. Os três filmes foram lançados. E o Fulci ainda lançou mais um filme entre eles ali, que é o Gato Preto, que a gente inclusive já comentou no nosso episódio de Terror com Gatos. Então já falamos de Fucci aqui. Mas a ordem que a gente vai falar hoje é conforme quanto mais os filmes se aproximam do inferno. Vamos começar pelo mais distante até a gente chegar lá. Então, o primeiro filme que a gente vai comentar hoje, eu estava comentando aqui com o pessoal também, serão. Eu vou dar três títulos, vocês já perdoem meu italiano, Samuel, se você quiser me corrigir. Tô de boa. Então a gente vai começar falando de A Casa do Cemitério, ou no título em inglês, The House by the Cemetery, ou no título original, Che la villa. Eu também tô com a mãozinha. Eu acho um pecado não ter uma mãozinha em nenhum desses três filmes, tá? Então a gente vai compensar aqui. Eu espero que vocês, colegas, estejam fazendo o mesmo. Mas vamos falar então de Que la Vila Acanto al Cimitero. Tá bom? Perfeito. Então esse filme foi, né, claro, dirigido pelo Lucio Fulci. E o roteiro é da Elisa Brigante, Dardano Sacchetti e Giorgio Mariuzzo. E ele é estrelado pela Catriona McCall, que estrela os três filmes, né? Em papéis diferentes. Um filme, uma história não tem nada a ver com a outra. É uma trilogia, assim, só pela temática, mas acho que até isso é meio duvidoso, assim, né? De relacionar todos os filmes. Mas a Catriona McCall, então, uma das protagonistas de todos os três filmes. Alguém quer dar uma... A gente acabou não resolvendo isso, né? Alguém quer dar sinopse? Eu posso dar dos três, tentar. Tá bom. Boa Pode sorte. Ir, então. O The House by the Cemetery, né? Ele conta a história de uma família que tem o pai, que é um professor, o Norman Boyle, né? Que está acompanhado da esposa, a Lucy, e o filho, que é o Bob, né? Que eles se mudam da cidade de Nova York para uma antiga casa em New Whitby, em Massachusetts, que é para justamente fazer com que o Norman possa continuar uma pesquisa de um colega dele que cometeu suicídio de uma forma muito misteriosa. Essa casa que eles acabam se mudando, tanto quanto a contragosto, né? Ela está localizada justamente ao lado de um cemitério e pertence a um médico com um passado muito enigmático chamado Friedstein. Embora, por exemplo, a corretora do imóvel que alugou a casa para eles tenta disfarçar o máximo possível a ideia desse nome, porque esse sobrenome em si ele tem um passado extremamente trágico. Então, logo que eles chegam a essa casa, a gente vai ter uma série de eventos extremamente estranhos e inquietantes acontecendo, principalmente relacionados ao filho do casal, o Bob, que desde o começo do filme ele está tendo visões com uma garota chamada May, que está tentando alertar ele o tempo todo sobre o perigo dessa casa, desde Nova York, pedindo para que eles não vão para essa casa, através de uma foto pendurada na parede do apartamento do casal, da casa do casal. E quando eles chegam lá, ele simplesmente encontra essa garota que ninguém mais vê, só ele. A Lucy então começa a ouvir barulhos perturbadores, tem a presença de algo muito maligno no porão. As coisas ficam estranhas com a chegada de uma babysitter pro Bob, né, chamada Anne. E as coisas vão ficando assim cada vez mais bizarras, justamente com um tom de slasher. Porque a gente descobre que o tal do Frankenstein, ele era um médico no século XIX que realizava uns experimentos muito macabros com tecido humano e tal, tentando, ao que parece, prolongar a própria vida. Mas isso significa que ele está lá, vivo, no porão dele. E como um slasher, o Frankenstein ele vai matando um a um dos personagens de uma forma extremamente grotesca. No começo do filme a gente tem uma morte demonstrando já a ideia de que ele vive nessa casa, se alimentando das pessoas que ele mata. Ele precisa de juventude para continuar tentando sobreviver. E ele vai matando as pessoas uma a uma, né, até chegar em definitivo na família. E a gente tem, então, um puta de um confronto, basicamente, entre toda a família, diga-se de passagem, e o Dr. Friedstein. Como esse confronto ele acontece, como ele se desenrola, há questionamentos, mas vamos deixar isso mais pra frente. E desse filme que parece ser assim, eu falando parece ser simples, né, talvez pra você ouvinte, mas ele é de uma complexidade, uma coisa perturbadora assim mesmo, perturbadora e perturbada, sabe? Porque você fica assistindo e diz, caraca, isso tá realmente acontecendo. E o final desse filme em especial, o arco final, já é bastante interessante do confronto da família com o Dr. Frankenstein, mas o finalzinho em si, ele é muito... Assim você fica, epa, o que aconteceu aqui afinal de contas? O Fulci, ele vai ter... A gente tá falando basicamente sobre o último filme da trilogia. Mas já pegando esse gancho de que todos esses filmes eles têm finais muito perturbadores. muito questionadores. Você não consegue definir 100% o que aconteceu no final. Tendo sempre um ar sombrio e com um ar bastante, talvez, pessimista. Embora nesse eu sinceramente, eu não sei tanto distinguir qual foi o acontecimento real do final. Fiquei bastante em dúvida, realmente. Claro, tem várias possibilidades interpretativas. Mas você fica com essa pulga atrás da orelha, pulga atrás da orelha por causa desse final. Enfim, essa é meio que a sinopse básica do filme. Eu queria saber o que é que vocês pensam sobre ele. Deixa só eu fazer uma pergunta Digo. antes. Vocês assistiram esse filme em que língua? Eu vi. Esse foi em inglês. Eu vi em italiano, eu achei maravilhoso. Eu vim em italiano e tem uma curiosidade em italiano sobre ele maravilhosa. É, em italiano eu tava achando muito estranho, porque, ao que parece, é a língua oficial do filme. Eu tô correto ou tô errado? Eu não sei. Ninguém sabe. Mas é porque o garoto Bob, eu tava achando a voz dele muito estranha. E aí eu tava achando todo Irritante, mundo né? razoavelmente irritante. É, mas acima de tudo, estranha. E eu tava achando todo mundo razoavelmente bem sincronizado. Só que o Bob não. Ele tava sendo dublado. E aí eu descobri que ele tava sendo dublado em italiano. Mas ele é dublado por uma atriz chamada Giovanni Frezza, que foi um dos motivos do filme ser muito comentado, porque ela é uma mulher adulta que dublou o Bob no lançamento original, o que gerou um estranhamento gigantesco em todo mundo. Ou E seja, a voz dele é muito bizarra. a voz dele é muito bizarra. Eu vi esse filme em duas partes, assim, porque no dia eu tive que parar de ver ele, eu tava vendo ele no DVD da Versace, eu vi em italiano. Aí depois eu vi que ele tinha na Darkflix, que eu tenho assinatura, eu fui falar, eu vou ver o resto dele na Darkflix. E na Darkflix tá em inglês, então eu vi das duas, assim. Mas realmente em italiano é muito mais estranho, assim, porque uma que o filme se passa nos Estados Unidos. Sim. E não faz sentido nenhum. E realmente a voz dele é muito estranha, assim. É, então eu ficava vendo porque eu fico tentando ler os lábios das pessoas para ver em que língua elas estão falando, né? E tipo, a menina, a May, ela claramente está falando italiano mesmo. Mas os adultos aparentemente estão falando inglês. Mas o. Então, eu não sei bem, É, o sabe? Daniel fez um comentário que os diálogos são meio assim, né? Tipo, os atores, cada um falava uma língua, e no final eles dublavam, né? Aí lançava o filme em uma versão italiana, em outra em inglês, e era meio que isso, essa saladinha. A peça de Drive My Car. Isso mesmo, Daniel? Tô certo? É, exatamente. Tipo, então, era o método de fazer filme italiano, né? Tem até aquela cena clássica lá do. Era uma vez em Hollywood, né? Quando o personagem do Leonardo DiCaprio vai gravar um filme na Itália, que ele fala que ele ficou todo perdido porque tava numa mesa, assim, cada um falando um idioma diferente. E, tipo assim, é uma coisa que só vai fazer sentido Sim. depois. E tu vê ali também que, tipo, que é essa questão da dublagem, né? Tu vê claramente. Acho que tanto no italiano quanto no inglês também, dá pra ver que uma pessoa adulta é dublando a criança e. Porra, tipo, fica muito bizarro mesmo. A criança já é meio chata. E aí, tipo, tu coloca aquela voz nela, ela fica irritante também, tá ligado? Então, não ajuda em nada, saca? Então, mas eu acho que contribui pra estranheza do filme, né? Porque o filme é todo bem. Todos os filmes aqui, né? Mas o filme é todo bem bizarro. Então, essa parte da dublagem, o fato da dublagem nem sempre tá bem sincronizada e coisa assim, tipo, acho que só contribui pro. A graça do filme. Total. Eu tava vendo um vídeo que diz que o Fulci descreveu esse filme. Ele falou, né, que foi. Tem muitas influências, assim, e acho que são bem claras. Tem Frankenstein, Reanimator, A Volta do Parafuso, é um slasher também. Mas ele disse que esse filme é uma resposta ao Iluminado. Nossa. Se ele diz, Eu tudo não sei bem, se ele então. diz, tá dito, É, né? né? É. Mas assim, uma resposta em que sentido, assim, que eu não consegui pegar o. Eu não sei, acho que é tipo a visão dele, sabe? Não como necessariamente uma adaptação, mas pegar elementos e fazer a versão dele, assim, sabe? Porque, querendo ou não, é um menino que tem alguma ligação com o sobrenatural ali, afinal só ele vê a May. E o monstro do final do filme, assim, quer esse menino, né? O pai dele fala que é um ser que se alimenta de pessoas jovens para ele continuar se mantendo vivo. E vivo aqui entre muitas aspas, porque, né, ele está numa situação bem precária ali. Então acho que é mais isso, sabe? Essa ligação, como se o Bob fosse tivesse uma iluminação ali por causa desse contato dele com o sobrenatural e por ele ser um alvo, né, também. Não sei. É. Ai, mas essa criança, olha, Ok. pelo amor de Deus. A criança viu a cabeça da babá dele lá no porão e ainda assim ele voltou no porão depois para ficar trancado. O mais legal é o tempo que ele demora para ir pro porão salvar a babá também, né? Tipo assim, ela tá Pegando os gritando desesperada, brinquedos. ele para pegar a arminha, ele para se arrumar, ele desce bem devagar Ai, e ele sim. fala assim: agora vamos procurar ela, caralho, não sabe nem onde ela Vamos tá. protegê-la. Não, e essa Ai, babá ai, eu também. gosto muito. Pode falar, Silvio. Gente, A babá. a babá. Tem Qual muitas é a da coisas, é personagem da muito babá? esquisito. Então, porque assim, eu gosto muito da cena do manequim, quando a May vê o manequim, tipo, a cabeça caindo e é carne, né? E aí depois ela aparece assim com uma pessoa e eu tipo, ah, meu Deus, sabe? E às vezes ela trocava uns olhares assim com o pai, com o Norman, mas não deu em nada. E aí depois ela morre assim por esse monstro do porão. Eu não entendi. Ela, não, e antes disso ela tá limpando o sangue ali da corretora de imóveis. Então eu não entendi nada qual Não, que que era dela. personagem era esse? Pô, aqueles olhares que ela troca com o pai, eu disse: ou eles dois têm alguma coisa do mistério da criança que eles estão escondendo, ou ele tá comendo ela. Tipo, o que é que está acontecendo, Então. né? Ok, é um clássico, né, do cinema: o homem comendo a empregada, a babá, o pai, mas não desenrola nada, não aconteceu nada. E aí a mulher morre. Eu penso: ai, meu Deus, ela é uma enviada, né? Ela tá alimentando, ajudando a alimentar o Frankenstein, né? É tipo a personagem da cega doida do outro filme, que a gente vai falar já já. Mas. Não, ela simplesmente fica lá gritando, gritando, gritando. Ela se pega na armadilha do porão. O menino vai tentar salvar ela, mas primeiro ele se arma de brinquedo, né? Pra ir, não dá muito certo, Sim. querido, infelizmente. Enfim, achei perdidaça essa personagem lá. Mas tem isso, né? Em todos os filmes, tipo assim, tem essas ideias que parece que ele larga ali e depois esquece dela. E, por exemplo, tem uma hora também que sugerem que o pai da criança ali, né, o marido, né, ele já visitou aquela casa antes. Falo isso, então, como, ah, porque você já veio aqui antes, né? Aí ele fica um tempão em Mais silêncio e de fala. uma pessoa fala isso, inclusive, E não é em momentos lugar nenhum, diferentes. né? E não dá em Não, nada. ele queima uma fita com depoimento médico, tipo, ninguém pode saber disso, né? Parece Mas que não ele é tem algo um que ele te dá envolvimento. uma conclusão para esse mistério Não. que ele mesmo estabelece, assim, sabe? Então, Não. tipo. E o que eu acho mais legal é quando ele. A não ser que eu tenha perdido alguma coisa, vocês me dizem. Mas, tipo, quando ele sai para visitar, para buscar o túmulo lá do médico e tudo mais. E aí ele encontra com o cara O que cuida agente lá do cemitério. O funerário. cara fala assim: ah, é. E o cara fala assim: não, não, o corpo dele não tá aqui. Essa é a informação que ele tem. Ele volta para casa e fala assim: ah, então o médico na verdade não morreu, ele continua vivo no porão, ele tá se alimentando de jovens e tudo mais para poder continuar vivendo. Como, da onde que ele tirou todas essas conclusões só do fato dele não ter, tipo, só do fato do corpo do cara não estar tá no cemitério? Tipo, como é que ele chegou nesse ponto de conclusões, assim, tipo, tem essa informação em algum lugar ou ele tirou da cabeça dele? Não, ele tirou da cabeça dele. Tirou. Ah, tá. Ok, só Eu ia pra falar as saber. leituras dele e tal. Eu ia falar um outro lugar, mas vocês foram mais elegantes, falaram que tirou da cabeça Ok. dele, enfim. Instituto Tirei do Cu. Foi desse jeito, mais ou menos. Eu não falei isso. Não, e aí o Ivo Mas falou uma peraí, coisa ele que eu fiquei chega com essa chocado. conclusão, assim, do nada. Pois é. O O que é Ivo que eu falou uma falei, Igor? coisa que eu fiquei chocado quando aconteceu, que foi ele queimou a fita. Ele queimou a fita. Só que ele foi, cara, foi uma cena parecia assim, filme de comédia real, porque ele vai e ele abre o um incinerador dentro da biblioteca. Por que caralhos tem um incinerador dentro de uma biblioteca com chama e tudo, com fogo? Que porra de biblioteca é essa? Pareceu um momento de corra que a polícia vem aí. Sério, de verdade, de verdade. Eu fiquei, caralho, que diabo foi isso que apareceu aqui na tela agora? Quem tem um incinerador dentro de uma biblioteca? É uma coisinha que tem algum material ali inflamável, né? Tipo... As pessoas devem estar pensando que a gente odeia o filme, a gente adora, né? A gente adora. Não, esse filme é maravilhoso, assista esse filme. Não, e tem uma cena que o professor tá lá no domingo, lá, ele tá num domingo, aí chega o... Acho que é o bibliotecário, não sei, que trabalha. Oi, o que, é que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Hoje é domingo, eu vim só checar. Ah, então tá, tchau. E não acontece nada depois disso, sabe? É outro personagem esquecido que eu achei que ia ser apresentado de alguma forma. E não, ele tá ali só pra ser weird, estranho, mega estranho. Enfim, mas assim... Ai, é tudo esquisito. É tudo muito esquisito nesse filme. Mas vale lembrar que o Fucci tem esse domínio de gostar de fazer as coisas com uma violência. E entrevistas, né? Ele sempre fala que a violência, ele quer que a violência seja bela. Então ele procura dar essa estética muito pessoal nessa violência dos filmes. Todas as mortes são extremamente gráficas. Ele não poupa nada, simplesmente nada no filme. E o sangue jorra sempre em quantidades gigantescas. É estranho falar isso, claro, mas as mortes são muito bonitas de ver. Porque demora! Que demoram! São cenas que demoram definitivamente, não é nada que a gente vê hoje dos slashers, tudo golpes rápidos, muita velocidade, parece uma espada de um samurai. Não, as mortes nos filmes do Fucci demoram, elas são longas, elas são tortuosas. Então, os personagens sofrem muito. Ele gosta de ver as mulheres, fazer as mulheres gritarem. E pensa numa mulher que grita, é a Catriona McCall, né? Então pensa na bichinha que grita, ela, ó. Mas, assim, é muito bonito de ver essa forma a como ele tem uma morte. Eu vou sair um pouco do tema aqui, mas a cena mais bizarra pra mim é do zombie, que é a cena da lasca de madeira com olho. Ah, essa é foda. Nossa senhora, meu Deus do céu, que cena que é aquela? Enfim, desculpa, gente. Angustiante. Inclusive, a trilogia inteira tem muito olho saindo. Esse não tem, em especial não tem. Não, esse não tem, não. Mas nos outros dois... Esse é o mais leve de todos. O olho sai como se fosse uma espinha sendo espremida, né? Apertando a cabeça, o olho sai. Mas esse é o que tem as mortes menos... O gore é mais leve, né? Ele é mais contido. Tem facadas e facada na cabeça, tudo bem, mas... falando de Fulte, é leve. Exato. Tem a parte que o Norman enfia o... É uma faca, né? Ele enfia no doutor lá e aí sai um monte de larva. Tem umas coisinhas assim, mas... A árvore ele gosta também. Nossa, ainda, já chegaremos lá, inclusive. Ai, mas é o mais levinho dos três, assim. Gente, mas que final bonito, poético, triste, sombrio, desolador, pessimista e bonito, né? Nossa, gente, é uma quebra, assim, de narrativa, assim. Tem até uma coisa que eu gosto de falar do Fulci, que ele vai do grotesco ao sublime em, sei lá, questão de segundos, assim. Ao mesmo tempo que ele dirige uma cena muito ruim... Gente, eu sou fã do Fulci, tá? Mas, assim, ele dirige uma cena muito ruim, que você vê que os efeitos são muito ruins e que é tudo muito ruim naquela cena. Ele dirige uma outra cena incrível, assim. Em questão de segundos, assim, a distância, assim, entre essas coisas são muito, muito visível, assim. E a cena final, gente, ela é uma coisa, o Samuel falou que ficou na dúvida, mas não tem, é spoiler, tá, gente? Mas morreu, gente, o menino morreu e foi viver ali com a amiga dele, Fantasminha, que ajudou ele, né? Ela tava ajudando ele o tempo todo ali, tentando ajudar... E vai, morreu. O doutor pegou ele e já era. Ele serviu ali de alimento ali pro doutor. Que, inclusive, gente, tem alguma relação com o nazismo? O nome dele é uma coisa meio alemã, doutor que faz Na verdade, experiências. Einstein, né? Einstein seria é, seu. o... Não, mas o pessoal fala que o nome, né, Frankenstein, é uma mistura do Dr. Freud, né, com o O Frankenstein. Frankenstein, né? Ah, entendi. As referências são Entendi. essas, Então assim, não da é isso. psicanálise, né, e a criatura que desafia a natureza, que é a mistura dessas duas coisas, a fronteira entre a razão, o subconsciente e o monstruoso. Não sabia disso, gente. Que poético. Né? Tá vendo a questão do que eu falo do Fult, assim, do sublime com o grotesco, é muito bom. Total. E, mas essa coisa do nazismo também, eu pensei um pouco também por causa do casaco que ele tá usando, né? Sim, é verdade. Também remete um pouco, assim. E eu gosto desse final também, como o Ivo disse, né? É um final desolador, assim. Nenhum filme acaba bem, né? Ah, Todos verdade. têm finais pessimistas, assim. Mas esse eu acho que é o mais poético também. E é bom notar também que os três filmes que a gente vai falar têm crianças, né? Mas em cada um desempenhando papéis diferentes ali. E no caso do cemitério, o Bob é o que tem o papel mais central, né? É. Ele é bem importante ali na história. Nos outros dois já são um pouco mais periféricos, assim. Mas todos têm crianças. E ele não tem medo, Fute não tem medo de matar crianças também. Nem Não. botar a Às vezes de criança jeito errado. em situação de barril. De ai, tá vendo morto, tá vendo entranha, tá vendo cabeça da babá degolada. Não, a criança está sempre ali presente. Você percebe que a criança está no set. Tá muito claro que a Verdade. criança está no set. Não é que nem o Abigail, que os diretores tiveram que fazer o do filme uma colcha de retalhos para que a criança não tivesse envolvida realmente na violência das cenas, sabe? Que é o correto, é o correto. Mas o Fute não, ele botou, ei, criancinha, vem cá, tu quer participar de um negócio maligno? E aí ele botava a criança para filmar umas coisas mega pesadas. Vamos facilitar, né, gente? Trauma a gente resolve depois. É isso por esse, gente? Vamos partir pro próximo? Bora. Bora. Vamos falar então cronologicamente do primeiro filme lançado nessa trilogia, que é Pavor na Cidade dos Zumbis, ou City of the Living Dead, ou Paura nella città dei morti viventi. Ah, agora Perfeito, essa Bia. ficou bonita, essa Tô ficou indo bem, bonita. gente. Tô indo bem. Eu tô pegando Tá pegando confiança. jeito, tá Vocês vão pegando ver o jeito pra coisa. próximo. Bom, é um filme então que tem roteiro do próprio Fulci junto com o Dardano Sacchetti de novo e novamente estrelado pela Catriona McCall, né? Mas acho que esse é mais difuso ainda a questão do protagonismo, assim, a gente tem pelo menos três personagens bem importantes e acho que é isso que eu ia dizer. Samuel, pode mandar a sinopse. O filme do City of the Living Dead, ele começa com um padre, que a gente vai descobrir que se chama Padre Thomas, cometendo suicídio numa cidade chamada Dunwich, em Massachusetts, novamente Massachusetts. Ele se enforca no cemitério, o que faz com que a gente conheça um outro grupo de pessoas, um outro grupo de personagens, em Nova York, que guiados por uma médium, eles se debatem com uma profecia, né, de que justamente a morte desse padre vai abrir os portões do inferno, permitindo que os mortos ressuscitem e tragam o apocalipse à Terra. Então, esse grupo de pessoas em Nova York é composto por essa médium e também por uma jovem chamada Mary Woodhouse, que durante a sessão onde eles veem essa questão do suicídio do padre e os portões do inferno se abrindo, ela entra em transe e, junto com essas visões trágicas, ela acaba morrendo. E ela vai ser enterrada e tal, e você fica, porra, morreu jovem, né? Mas aí, na verdade, no enterro dela, ela revive durante o próprio velório e ela acaba sendo salva por um jornalista chamado Peter Bell. Que estava tentando, inclusive, entrar na casa da médium lá para poder descobrir o que aconteceu, que a polícia chegou lá também. Aí, a cena da polícia é um barato. Eu assisti esse filme em língua inglesa mesmo, e a dublagem do delegado é de se cagar de rir. Que ele tá muito, muito. Ai, qual é a palavra? É aquele Canastrão? canastrão, extremamente canastrão. É uma palavra maravilhosa, ele tá muito canastrão. Tá super. Mas aí, convencidos de que algo muito terrível tá para acontecer, e guiados justamente pela médium, a Mary e o Peter, eles vão até Dunwich para investigar o que que tá acontecendo. Eu acho ok, assim, tipo, muito aleatório. Tipo, ai, acabei de sair de um caixão, conheci um jornalista, vamos ali investigar o apocalipse. Beleza, tô sem fazer nada. Mas é isso, né? Eles vão. E enquanto isso, a cidade tá vivendo o inferno na Terra, com um monte de fenômeno bizarro, com morto voltando à vida, gente desaparecendo, assassinato sendo cometido por forças invisíveis na natureza, o caos reinando totalmente. Inclusive, uma das cenas mais maravilhosas já feitas para um filme do Fulci, que é a mulher que, sob influência do Padre Fantasma, ela vomita as próprias entranhas enquanto chora sangue. Essa cena é foda, essa cena do caralho, com a luz lá batendo no rosto dela, lindo, lindo, lindo. E aí a gente tem esse caos gigantesco, um bar abre. Eu acho legal que tem três caras num bar, a cena do bar maravilhosa. Aí eles estão lá, né? Pô, o padre se matou, né? Será que as coisas vão ficar estranhas aqui na cidade? Aí de repente os vidros explodem. Aí o dono do bar, não, menino, isso é bobagem, não aconteceu nada não, fica aí bebendo. Aí de repente, e eles ficam, na verdade eles ficam. Só que aí a parede se abre todinha, vou dar uma rachadura do caralho, um tremor e abre a rachadura. Os caras não querem saber, é hora de ir embora. E o dono do bar fica puto, não porque tá acontecendo coisas sobrenaturais no bar dele, mas porque as pessoas foram embora. Então, sensacional essa cena. Na chegada, né, da Mary e do Peter. Eles vão então encontrar uma outra dupla, que é o psiquiatra, o Jerry, e a meio que parece um romance dele, né, mas não é muito bem explicado, que é a Sandra. E acontece mais uma porrada de confusões e loucuras, principalmente envolvendo a família de uma jovem que morreu recentemente e uma outra idosa também que morreu recentemente. Essas duas voltam à vida. Uma para assombrar a própria família e a outra para assombrar a Sandra. E vão construindo situações horrorosas. Tipo, a jovem ela mata os pais e o pobre do irmão dela entra em pânico, fica catatônico porque ele viu a irmã morta matar os pais. Então vai se criando um clima terrível na cidade inteira. Eu acho engraçado. Olha, esse filme é maravilhoso, gente. Tem uma cena. Que beleza, salvar o menininho lá, tirar o menino já mega traumatizado que viu os pais morrerem pela irmã morta. Aí chega a polícia e dão o menino pra polícia. Aí eles falam pra polícia o que é que eles vão fazer. Ah, o padre se suicidou, eles explicam, eles simplesmente explicam. O padre se suicidou, a cidade está sob apocalipse, a gente vai no cemitério resolver a coisa. O policial simplesmente vira e diz, vocês querem que a gente vá junto? Eles falam, não, precisa não. Deixa que eu cuido Deixa que sozinho. a gente resolve, só cuida do menino, é mais importante. Como assim, caralho? Isso é mais importante? Essa cena é bárbara, ela é muito boa. Eu assim, fute, que roteiro, sabe? Enfim, no fim se reúne, né? A Mary, o Peter, o Jerry e a Sandra, eles precisam selar o túmulo do padre antes do dia de Todos os Santos, quando o portão do inferno ele vai ser completamente aberto, liberando todos os espíritos e trazendo todos os mortos sobre a terra. Então a gente tem eles quatro entrando nessa cripta e descobrindo que na verdade ela virou um grande emaranhado, um grande labirinto cheio de mortos. A Sandra, que é uma das protagonistas, ela morre. O Fute não tem pena de às vezes matar quem parece ser realmente importante na trama, porque a Sandra tem um grande arco. Então eu fiquei meio assim. Mas matou ela, sim, e uau, foi uma cena bem interessante. Matou o Peter, o outro protagonista, o jornalista. Jornalista só se fode, gente. Ou profissão maldita. Mas mata ele. E aí sobra o Jerry e a Mary, né, pra lutar contra o padre morto. E vencem. Vencem, entre aspas. Porque na última cena do filme, e eu não quero comentar ela agora, dizer o que acontece na última cena, tudo é colocado em dúvida de uma maneira muito peculiar. Muito peculiar mesmo. Mas é isso, essa é a sinopse básica que eu consigo fazer desse filme, que ele é uma loucura, ele é uma perturbação. Ele tem mortes extremamente violentas, extremamente gráficas. Ou é nesse que é o olho saindo feito espinha? Eu às vezes confundo um pouco. Eu acho que é, porque eu eu acho vi que é hoje. nesse, né? Nossa, é uma cena incrível, você fica, porra, Fute, como é que tu fez isso? Lembrando que o Fute é o rei dos efeitos práticos, gente. Não tem nada de efeito especial. Na obra dele, nada de digital, nadinha, só os créditos que aparecem na tela. Então, ele é o rei dessa porra toda aí. E é isso. O que é que vocês acharam? É, mas esse o mais predominante não é o olho, é o cérebro amassado, né? Isso, também. Verdade. Eu sempre pego por trás da cabeça também, né? Tipo, sempre o mesmo lugar. O zumbi tem sempre o mesmo movimento. Ah, eu tenho que me corrigir, porque eu acho que as aparições do padre depois da morte tem uma que é digital. É tipo jogo de espelho, tipo a Monga. Eu não sei. Tô só fazendo essa observação. Ai, muito bom. Comparação que o outro faz. Medo. Gente, assim, desse filme eu queria comentar só de uma cena dele que eu acho que é uma das mais incríveis assim dirigidas por ele. Quando eles entram lá na tumba do padre, entram e é uma coisa muito gigante, né? Um outro mundo ali, né? O Fulci ele gosta muito de fazer cenas em porões, né? Essas coisas tudo muito muito bem ambientado assim, muito escuro, muito cheio de teia de aranha. E essa cena tem uma luz bonita assim, uma luz meio azulada. E quando a Mary e o qual que é o nome mesmo do outro personagem lá, do Jerry. psicólogo, a Mary e o Jerry, eles entram, eles vão andando. Cara, assim, é uma das cenas mais bem dirigidas no terror que eu já vi assim, gente. Não, não é exagero. Que assim, ele pega o tal Jerry ali em primeiro plano, ali é atrás dele, você começa a ver uns corpos se levantarem. Aí ele ocupa a tela, aí na hora que ele sai, você já vê outros corpos levantando. E com a trilha maravilhosa, assim. Cara, é uma cena, assim, assustadora e bonita, assim. Embora ali o confronto com o padre seja bem ruim, né? Umas coisas assim que você vê e fala assim: ah, ok, enfia uma estaca nele que ele morre. É bem anticlimática, assim, mas eu falo assim que ele consegue dirigir cenas maravilhosas, assim, que são incríveis, assim. Esse é o. Ah, não, não vou falar isso não, que a Silvia vai perguntar no final. Só pra eu colocar só os. Prometi não falar, gente, desculpa. Mas é. Esse ele tem um roteiro bem bagunçadinho, né? Muito, Assim, ele é bem confuso. mas é um deliciosamente bagunçado. Sim, as coisas são muito aleatórias, né? Como que as coisas que acontecem assim. O pessoal tá reunido, de repente entra um vento com um monte de larva, assim. Aquela cena maravilhosa e Nossa, sim, nojenta. essa cena. Ai, meu Deus. E aí, quando para o vento, as pessoas continuam no mesmo lugar. É, eles não correm, né? No meio do monte de velho. Ainda pega o telefone para dar uma chacoalhadinha ali. Não, tá tudo bem. Eu estaria Sabe como? vomitando nessa cena, estaria. Ai, é muito incrível. Ai, Não, muito mas legal. tem uma parte que eu acho melhor ainda. Tem o personagem, o Bob, né? Que tá totalmente jogado ali nessa. Porque a gente tem o Jerry, aparentemente namora ou tem alguma relação assim com a Emily. E ela fala que eles não vão poder. Não vão, que não vai poder esperar ele, sei lá, porque ela tem que ir até esse Bob, que é um. Eu não entendi qual é a relação dos dois, assim. Mas o Bob tem alguma questão mental, assim, enfim. E ele é meio odiado, assim, por parte dessa cidade, né? E aí a Emily morre, né? E aí o Jerry já parece que, tipo, meio que foda-se, já tá lá com a outra moça, a Sandra, né? Mas aí o Bob, tipo, primeiro que ele acha uma boneca inflável, do nada. E ela se infla do nada. Ela se infla do nada, e aí ele olha pro lado, tem umas minhocas, uns vermes ali numa poça no chão, tipo. Ai, gente, cada um com seus fetiches, nós vamos julgar. E aí depois, o pai de uma outra moça, acho que era um dos caras que estava no bar, né? Mata o Bob de um jeito terrível. E ninguém volta nesse assunto depois, tipo... Só mais uma morte. É. Bandido bom é bandido morto. Basicamente isso. Ai. É incrível como o Fult, ele mata uns personagens que, assim, né, teriam alguma importância, alguma relevância central. Do nada ele vai lá e mata a pessoa de uma forma, tipo, muito aleatória, né, do Bob... Do DB, do próximo a gente vai comentar uma também, que eu acho assim, cara, o que, que foi isso? Mas muito bom. É muito... Não, uma coisa que me chamou a atenção é essa questão da quantidade de coisas que vão acontecendo. Eu tava falando com o Ivo antes da gente começar a gravar, que a impressão que eu tenho é que ele ia tendo ideias ao longo da filmagem e ele começava a incorporar essas ideias no filme sem necessariamente elas se encaixarem, coisa assim. Porque, beleza, o filme tem duas tramas que são paralelas, né? Tu tem tudo que tá acontecendo na cidadezinha, que me parece ser o mais importante, e tu tem os personagens que ele apresenta, eles acho que é em Nova York, coisa assim. Isso. E eles precisam fazer toda essa viagem, tipo, em nenhum momento explica por que que a mulher, tipo, morreu e voltou dos mortos, não faz diferença, mas, tipo assim, eles têm que fazer toda essa viagem pra chegar até essa cidadezinha, beleza. Quando ele finalmente junta esses dois grupos de personagens, os que já estão na cidade com os que chegaram, ele não sabe o que fazer com eles, então fica os quatro andando pro mesmo lugar, tá ligado? Tipo assim, ele fica, não faz nada, tipo, não precisava ter os personagens da cidade grande, tipo, os outros que estavam ali, eles dariam conta de contar aquela história, digamos assim. Os outros que chegam, eles não estão trazendo muita informação que talvez as pessoas que já moram na cidade não teriam conseguido de qualquer maneira, sabe? Me parece só que ele achou uma boa ideia começar o filme na cidade, não sei, tipo, mas essas ideias que vão sendo largadas ali, que eu falei antes, né, que tipo, que às vezes parece que tem algumas coisas que não são desenvolvidas, que ele planta uma semente que não necessariamente ele deixa ela germinar, mas eu acho que contribui pra loucura que é o filme, né? É uma nojeira desgraçada, tipo, a cena dos vermes ali, que, pelo amor de Deus, cara, a tipo... chuva de verme, velho! A chuva de vermes que, tipo, e eles simplesmente, tipo assim, tirando o que sobrou de verme do ombro, assim, dando uma... Sabe, tipo, do cabelo! Isso deve ter impregnado o cabelo como das moças, gente. Não fosse nada demais, assim, tipo, ah, beleza, vamos continuar aqui, então. Como, cara? Isso aí já é suficiente pra fazer tu querer ir embora e não voltar mais, tá ligado? Tipo, não faz sentido. Total. Mas é muito bom, é muito divertido, cara, tipo, é muito... É, sei lá, eu gosto dessa ideia de que, por exemplo, quando eles entram lá no, na cripta do padre, né? Tem toda essa questão ali de que a polícia não quer ir junto com eles depois que eles falam que vão, tipo, invadir um cemitério. A polícia fala que não vai junto. E aí ele abre só uma frestinha, sem saber o que que tem lá. O cara já, tipo, meio que se joga lá dentro daquela cripta, né? Tipo, e entra lá no... E aí, tipo, quando eles chegam lá no onde o cara tá enterrado, mesmo que é tipo meio que um túnel até chegar onde o padre tá enterrado, eles quebram aquele lugar, eles conseguem abrir aquela porta e descobrem que tipo a porta tipo, tem um buraco pelo outro lado, na outra ponta. Então ele fala assim, ah, alguém abriu isso daqui tipo pelo outro lado, ou ele fala, ou então o padre mesmo voltou à vida e quebrou e saiu por lá. Mas tipo, é isso, fica por isso mesmo essa informação. Tá, beleza, ele saiu então, mas tipo, ao mesmo tempo, os outros monstros que a gente viu ali, tipo, os outros zumbis, coisa assim, eles parece que tinham o poder de desaparecer e aparecer em qualquer lugar, então precisava quebrar pra sair de algum lugar, não sei, mas tipo, faz diferença? Não faz também, tá ligado? Contribui pra loucura que é o negócio. Agora, o que eu acho legal é, tipo, tem toda essa ameaça, tem tudo isso que tá acontecendo, esse negócio que tá crescendo cada vez mais e tem zumbis atacando todo mundo, e eles pegam uma estaca, enfiam no saco do padre e, tipo, ele pega fogo e acaba o negócio, tá ligado? Tipo, fica por isso mesmo, assim. Me parece que ele morreu muito facilmente, assim, tipo, os outros os zumbis do outro filme, pelo menos, eles precisavam levar um tiro na cabeça, alguma coisa, que lá nem isso. É verdade. E esse filme tem alguns detalhes de produção interessantes que eu tava pesquisando. É, tipo, a cidade de Dunwich, né? Onde se passa a maior parte do filme. Que ela é uma homenagem a obra de Lovecraft. É, a gente não falou, mas tem muitos elementos de horror cósmico, né, nessa trilogia inteira. É uma homenagem direta ao conto The Dunwich Horror, né? Então, foi uma homenagenzinha, né, do Fute. É, agora, esse conto é maravilhoso. A cena do caixão, ela é bacana, porque a Catriona, ela realmente ficou presa no caixão para fazer esse filme, porque o Fute queria realmente transmitir a ideia de claustrofobia e dentro da situação. E ela ficou traumatizada, tá? Ela ficou traumatizada pela Imagino. essa gravação. Inclusive, isso já entra com um outro tópico que eu achei muito curioso, que é o Giovanni Lombardo Radice, né? É o ator que interpreta o Bob, o nosso drogadinho. Ele criticou abertamente o Fute. Ele deixou claro na imprensa e tal, de que ele era muito cruel com os atores e era obcecado com violência. Então, tipo, tu não leu o roteiro não antes de fazer o filme. Ok, da parte da violência, foda-se. Agora, essa questão de ser cruel com os autores, eu não fui muito a fundo dessa questão pra saber o que outros atores poderiam estar falando sobre isso. Não sei se foi uma questão exclusiva com o Giovanni, mas ele deu essa declaração sim, isso é fato. E o Fute mesmo, ele rebatia dizendo que os filmes dele eram como óperas do horror, né? Que o impacto emocional justificava esse estilo que ele tanto usava nos filmes. Então, ele manteve-se nessa produção, nessa linha de produção mesmo. O filme em si, ele foi teve uma repercussão muito pesada e foi fortemente censurado em uma caralhada de países, né? Especialmente no Reino Unido. Entrou para aquela famosa lista dos videonasties, né? Eu não sei se eu pronunciei correto, mas Videonestes. videonasties, né? Que é os banidos por excesso de violência gráfica. Esse é um tema bem interessante. Um dia a gente podia fazer um programa sobre isso, né, gente? Comentar sobre Acho que as devemos, videonasties, sim. tá aí. Inclusive, tem um filme baseado na história dos videonasties. Mas eu não gosto desse filme, não. Eu acho que algumas pessoas até aqui gostam. Mas eu não gosto dele, não. Sensor, né? E isso, Censor. Eu Eu não gosto gostei de de Censor. senso. Não gostei. Eu gosto. E aí a gente tem o detalhe do final do filme, né? Que é extremamente ambíguo. Eu não tinha falado antes na leitura da sinopse, mas assim, no final, a Mary e o Gary, eles saem da tumba do padre com a sensação de dever cumprido. Perdemos dois, mas dever cumprido, vencemos, né? Fechamos a porta do inferno. E quando eles estão saindo da tumba, um garotinho, que se fudeu o filme inteiro, aparece com a polícia. E abre um sorrisão quando vê eles e corre para eles. Só que, enquanto ele tá correndo e o sorriso dele se mantém, a Mary e o Gary, que tinham. Inclusive o Gary, que parece ter uma relação mais próxima com o garoto, eles abrem um sorriso de leve e depois o sorriso se desfaz completamente para uma cara de horror. E aí o filme acaba. O filme acaba com essa cena, com a cara deles, a transformação da cara deles, de um sorriso amigável para um horror extremo. Então, o que dá a entender é que houve alguma leitura ali do ambiente ao redor em que eles, na verdade, não fecharam o portão do inferno. Então, e agora ele tá aberto para sempre, né? Eu não sei se essa é a interpretação mais correta. E eu fiquei muito encucado com esse sinal, porque, ué, por que isso? Essa criança é tão feia assim? Mas não. Depois eu fiquei, né? Eu acho que foi isso que aconteceu. Vocês pensam de alguma maneira diferente? Não, eu penso que deu merda ali. Deu ruim, né? A gente só não viu, deu ruim. Mas é isso. Fute sendo fute. É. Gente, fa falando sobre a questão do conto, desse conto do Lovecraft, do Dunwich, que eu falei que ele é maravilhoso, realmente, quando eu li ele, né? Eu achei ele maravilhoso, mas quando eu entendi o contexto dele, eu já não acho ele muito maravilhoso mais, não. Que ele tem um contexto muito xenófobo, assim. É, problema da obra do Lovecraft. É uns do Lovecraft, assim, né? Aí eu lembrei disso agora, falei, gente, esse conto é aquele que tem uma questão de xenofobia nele que é muito forte, assim. É não que o filme do Fult tenha, tá, gente? Que não tem isso, mas até mesmo que nessa época não era uma temática, não era um tema muito discutido. Isso veio a ser discutido depois, mas realmente depois que eu li algumas coisas faz muito sentido o contexto desse conto dele. Só me retratando aqui, tá, gente? Ah, eu só queria citar mais uma cena. É isso, né? Esse filme mostra muito, tem muito sangue, tem muitos cérebros, etc. Muitos vermes. A maquiagem dos zumbis também, né? A moça vomitando os órgãos, enfim, muita coisa. Só que eu acho que uma cena que é muito assustadora é quando a Emily zumbi volta e mata os pais. E o John liga, né, pro Jerry para falar. E a gente não vê os pais, a gente não vê os corpos, a gente vê o sangue pingando de um andar para o outro, atrás do menino, assim. Eu acho muito boa Essa essa cena é cena. ótima. Poética. É isso. Tá vendo? Falando poético aí. Poético. Ó, Samuel que dá títulos aos episódios, dá seus pulos aí para O enfiar a que é palavra poético, poético em né? algum lugar. Te vira. Já vou pensar, já vou pensar. Ai, mas é isso, gente. Bora pro nosso último? Bora. Bora lá. Vamos falar então do que cronologicamente é o filme do meio. Vamos falar então de Terror nas Trevas ou The Beyond, ou esse é mais intenso, gente. Intenso. E tu vivrai nel terrore, là di là. E aí eu vi a tradução aqui, é tipo, seria e você viverá no terror, exclamação, ou pós-vida. Lindo, Começa adorei. com reticências. É muito bom esse Muito, título, é gente. maravilhoso. Né? Isso sim é poético, puxa. Muito. Esse filme, então, tem roteiro novamente do Dardano Sacchetti, do Lucio Fulci e do Giorgio Mariuzzo, novamente com a Catriona McCall no elenco, né? Samuel, pode dar a sinopse pra Esse aqui é o gente. que eu mais vou fazer esforços para conseguir dar uma sinopse. Esse é mais Esse difícil. aqui é complicado, gente, tá? Esse aqui é complicado. Mas o filme ele começa com uma cena em 1927, na Louisiana, ó, não é Massachusetts, onde um grupo de moradores eles invadem o típico povo da cidade pequena andando com grilhões e tochas. Eles invadem um hotel antigo. E assassinam brutalmente um pintor chamado Schick, que eles meio que acusam de bruxaria, alguma coisa assim. Mas é uma cena extremamente gráfica, onde o cara é açoitado, crucificado e totalmente coberto com cal, ainda vivo dentro do porão desse hotel. O que ninguém imaginava, claro, quer dizer, na verdade eles imaginavam, por isso que eles fizeram isso, era que o Shwix, ele guardava um tipo de segredo, ele fala meio que assim, que aquele hotel, ele foi construído, gente, eu tô muito resumindo, porque é uma coxa de retalhos essa história, é porque o hotel, ele foi construído sob um lugar específico, que é um dos sete portões do inferno. Tem um livro, né, que ele revela a localização, de certa forma, revela a localização. É o livro de Enoch desse filme? É, e no outro também, né? No anterior também, esse livro também No aparece, anterior né? eu posso achar que no anterior era outro. Mas, ok. É no livro de Enoch. Acho que já foi citado na obra de Lovecraft, inclusive. Que tem. Diz a história desses sete portões do inferno. E que aquele local, naquele hotel, foi construído exatamente em cima da porra desse portão. A morte violenta do Shrek, então, ele de certa forma vai abrir esse portal, conectando o mundo dos vivos com o mundo dos mortos. Décadas depois, né, a gente vai para os dias atuais, entre aspas, né, os dias da época que o filme foi realizado, a gente vai ter a nossa protagonista agora, a Lisa Mary, que ela é uma jovem que estava em Nova York, mas ela herdou esse hotel e ela decide que ela vai restaurá-lo e reabrir, simplesmente fazer isso. Mesmo ela aparecendo completamente fodida de dinheiro. Mas, novamente, uma série de eventos estranhos começam a acontecer. Os trabalhadores, simplesmente, todos os contratados vão morrendo, um por um. Cada vez mais gente vai passando por mortes sobrenaturais bizarras. E chega uma mulher cega chamada Emily, que aparece do nada. Nossa, a cena que ela aparece é muito boa. A cena da estrada, né? Que ela aparece na frente da Maravilhosa. Lisa. É muito boa essa cena. É A Emily boa. com o cachorro dela aparece misteriosamente, justamente para alertar ela sobre o perigo do lugar. A Lisa, por algum motivo, adota a mulher, porque ela não é uma menina, é uma mulher. Leva ela pro hotel e fica lá, vamos ser amigas, né? Não entendo muito bem, mas beleza. Tem um médico também local, que é o John McCabe, né? Ele primeiro atende, né, os fudidos que vão trabalhar pra Lisa, e tenta entender os horrores que estão acontecendo. junto a um hospital ali que tá com cada vez mais cadáveres. Gente, parece que, inclusive, tem mais morto que, não sei, que gente viva nessa cidade, né? Do pouco que mostra. Porque tá atolado. O hospital está atolado de cadáveres. Só que, à medida que eles vão tentando entender, a gente percebe que tarde demais, sabe? O mal, ele já foi despertado. O próprio Shulks, ele volta à vida, né? Porque o corpo dele foi encontrado no porão do hotel. E os mortos vivos começam a invadir toda a realidade local, né? A gente vai ter uma série de acontecimentos, uma série de mortes, que a gente vai comentar melhor já já. Inclusive, novamente, a gente vai ter uma personagem que parece importante. Parece ser uma ligação entre tudo que está acontecendo. Passa por uma das sequências mais doidas de morte do filme, que é a própria cega, a ceguinha já tombada do filme, a Amy. E aí, em meio ao caos completo, nós temos a sequência que passa do hotel para o hospital, né? A gente vai entrando nos momentos finais dos acontecimentos do filme. A Liz e o John, eles tentam escapar, com todo mundo ao redor deles morrendo, todo mundo sendo levado pelos mortos-vivos. Eles entram nesse hospital, o hospital é tomado pelos zumbis, e aí acontece o improvável. Mas eu não vou falar o que acontece exatamente no final desse filme, vou deixar para depois, porque sinceramente o final desse filme, ele é fantástico, ele é muito, muito bom. Então, fica aí a minha sinopse atrapalhadíssima desse filme, que é dificílimo de resumir, mas tentei. Valeu aí, gente. Muito bom. Eu só queria deixar já uma informação aqui. Esse filme não teve um roteiro oficial e o próprio Fulci diz que são imagens juntadas, basicamente. Ok, É. filho da mãe, agora tá Então, explicado. se explica muita não é para ninguém coisa. se sentir mal por não ter entendido muito bem, não tinha como mesmo. Mas eu gosto de falar uma coisa desse filme, que eu falo que The Beyond, assim, está para a importância ali do cinema italiano, para arte, que eu falo que esse filme é uma obra-prima, assim, uma obra de arte. Assim como Suspiria está do Dario Argento está, assim, né, que para mim são duas obras de artes máximas, assim, de um cinema mais conceitual mesmo, assim. E se falando do Fulci mesmo, assim, que é esse diretor desse padrinho do gore, do absurdo e das coisas que acontecem. Eu gosto de me referir ao The Beyond como isso, assim, porque ele é muito maravilhoso, assim, em vários aspectos, assim. Eu vou comentar da cena que o Samuel citou, que é para mim é uma coisa absurda e que a gente realmente não entende o porquê, né? Que a personagem lá da... Ai, gente, A esqueci o Emily. nome. Da Emily, gente. É uma puta personagem, gente. As cenas que ela aparece são incríveis, são sensacionais. E ela com o cachorro, e ela leva... Aí a gente entende que ela ali, ela não é uma personagem do mundo real. Ela tá em um outro plano ali, ela tá entre os dois mundos, né? E existe uma cena maravilhosa dela entre esses dois mundos ali, e dela... E de repente ela é destroçada por um cachorro. Do nada! Pelo cachorro dela. Pelo cachorro dela, pelo cachorro que a protege, né? Inclusive, ele defende, a gente acha que resolveu. E do nada, gente, de onde o Fulci tirou isso? Assim, né? Da cabeça dele, de onde se passou, né? Para não ser deselegante, assim. Mas são as coisas aleatórias do Fulci que você olha, mas você. Eu falo assim que você releva muitas coisas que ele faz, assim, porque é tão absurdo que não faz sentido nenhum para a trama. É uma personagem que ela é muito central ali, que ela faria ali muito sentido pro decorrer do filme, e de repente ela é destroçada pelo cachorro dela, que a protegeu, inclusive, segundos antes. É isso, gente. Por enquanto, depois eu comento mais, mas eu queria que vocês, assim, argumentassem mais sobre essa cena também. Eu queria ouvir mais. Essa cena é maravilhosa, até pelo jogo de interpretação, porque ela é uma garota cega e quando a gente vê, ela tá cercada por mortos-vivos, mas eles estão parados. Só que ela sabe que eles estão ali pra levar ela. Eu não lembro bem se ela grita alguma coisa tipo, ah, eu fiz o que vocês queriam, porque vocês estão aqui, alguma coisa Sim. assim, né? E ela Então, fala que tipo. não quer voltar para lá. Isso, ela É não uma quer coisa voltar pra meio lá, assim. isso. Ao que parece, ela conheceu o outro lado desse inferno. Ela tá na cena inicial, não tá? Ela lê o livro pega fogo no. Inclusive, ela Ah, fica cega depois de ler o por causa livro, do né? livro, né? E É. aí fica essa. É uma cena angustiante, porque os mortos estão ao redor dela, mas estão parados. É a única vez que isso acontece no filme. O terror é sensorial nessa cena. Então Cagaça, ela. essa cena. E ela grita, pede pro cachorro para atacar, e o cachorro ataca. E aí quando você até pensa que, acho que pela primeira vez, porque quando isso é curioso. Quando um personagem do Fute, ele vai ter a vida ameaçada, ele vai ter a vida tomada. Tipo, não há uma fuga, não há fuga. Em todos esses filmes, toda vez que um personagem ele vai se desenhar como o seu momento de vítima, vai acontecer. Tipo, tem a da Sandra, o arco da Sandra no filme anterior que a gente comentou, né? No, no, que ela, corpo da velha aparece na casa dela, mas aquilo é mais um aspecto de assombração. Realmente, aí ela, quando ela é pra morrer, ela morre. Então, todos esses filmes do Fute, quando a pessoa já tá naquele momento da. Você não tem fuga, o único caminho dela vai ser a morte. Mas nesse filme em especial, achei que essa cega ia, a Emily ia sobreviver, porque os mortos desaparecem. Só que aí, quando eles desaparecem, o cachorro senta ao lado dela, ela é tomada por um momento de alívio, que ela sabe que aquilo acabou. Só que todos nós somos surpreendidos, porque o próprio cachorro foi tomado pela abertura do portão, né, pelo espírito do inferno em si. E aí ele ataca ela e mata ela numa cena pesadíssima da garganta sendo rasgada pela mordida do animal. Essa cena é fantástica. Toda a construção dela é fantástica. Deixa eu fazer uma pergunta. Como que vocês entendem a personagem dela, assim? Ela estava real ali no mundo? Ou ela era uma entidade? Ou ela estava entre os planos? Ela parecia alguém que estava sendo. Rapidinho, ela parecia alguém que estava sendo usado pelo inferno e aquela coisa. Quando você trabalha pro diabo, você só se fode. Porque Então. quando o médico vai na casa dela, era uma casa abandonada há muito tempo, né? E a casa que a Lisa entrou e tava linda, ela tocando piano, uma cena muito bonita, inclusive. Sim, é outro. É tipo o final lá do Casa do Cemitério, né? Que como se fosse duas coisas acontecendo ao mesmo Sim. tempo, assim, né? Mas essa personagem, ela não tá na cena inicial também? Ela não tá no hotel ali quando o cara é morto? Eu pensei que eu tinha Eu visto não ela lá. reparei, eu não reparei. Ela aparece, ela assusta o cara, inclusive. Ela Ah, tá então ela no tá lá. Então segundo ela é o momento. fantasma mesmo, né? Por isso que ela Pois voltou é. ali a mando dos outros. Agora, o que que ela tá fazendo? Daí, tipo assim, ou ela vem pra avisar, mas avisar o quê? Avisar quem? Porque, tipo, ela não quer que as portas sejam abertas, É então ela porque ela seria uma parece tentar protetora? proteger a Lisa, né? Que ela fala com a É. Lisa para ela desistir daquele hotel, mas o fato dela estar ali no hotel ali, ela tá abrindo as portas. É complexo isso. É, não, e exatamente o que que causou essa abertura da porta? Foi a descoberta do corpo lá no porão alagado? Ou porque antes daquele corpo ser descoberto, já estavam vendo fantasmas ali na janela, que até um cara que tava trabalhando lá de fora cai da escada e tudo mais. Então, É, o ele vê que que ela. exatamente abriu a porta? Porque no filme anterior a gente tem um fato que é a morte do padre. Ele fala assim, ó, foi a morte do padre que abriu as portas do inferno. Nesse caso aqui, eu fiquei na dúvida em relação ao que causou essa abertura. Foi o fato dela se mudar pro hotel? Foi o fato dela começar a mexer no hotel? Ou foi quando descobriram o corpo do cara no Pareceu quando porão? o corpo foi descoberto. Mas já É, tinha também coisa tem. acontecendo antes, mas era só manifestações. Então, Ah, tipo, o mas era hotel só acidente, foi só só era acidente de assombrado. trabalho, foi só acidente de trabalho. O hotel era só Acho que não era a assombrado. intenção dela assustar o cara, né? Acho que É, então, mas ela aconteceu. já tava por ali, então ela, tipo, guardiando o negócio. É, talvez ela fosse uma guardiã. Faz Na verdade, sentido. eu Até acho que. mesmo o livro estava na casa dela, né? Eu acho que o que despertou foi a própria morte violenta do cara, do pintor lá. Só que o lugar foi abandonado depois disso, né? Então ficou vazio. Então, até a menina aparecer lá. Talvez tenha esperado esse tempo todo tal para realmente vamos começar os trabalhos. Porque realmente, falando isso agora, o pintor caiu do andaime e o cara da água lá foi morto, foi antes de descobrir o corpo em si, né? Na verdade, o corpo mas ele atacou abriu ele. lá, né? Ele literalmente abre alguma coisa, né? Ele tá lá cortando coisa assim, daí tipo, É quebrando achei que pedra, seria esse tijolo. ato. É. Eu achei que seria esse o ato que deu início ao negócio, né? Porque me parece que aquela cena inicial ali que se passa em 1900 alguma coisa, é eles tentando fechar o negócio, né? Seria um ritual que eles fazem para impedir que aquilo se que aquelas portas se abram. É isso mesmo? Vou ver se eu entendi certo. E daí, tipo, a descoberta do corpo dele me parece que traz isso de volta. Tipo, começa a abrir de novo o que estava Pode fechado ser. até então. Inclusive, tem uma. Eu acho que faz sentido. Inclusive, tem É um uma. quebra-cabeça, né? Inclusive, rola uma atividade cerebral dele lá. Porque, até porque esse personagem do início, que é um pintor de quadros, digamos assim, né? O quadro que ele tá pintando é a cena final que a gente vai ver depois, né? O quadro que ele pinta é o inferno. Então, ele, teoricamente, ele já viu aquilo de alguma maneira para poder pintar aquilo. Então, me parece que ele seria o cara que tá, tipo, que tava tentando abrir aquilo, talvez. Eu acho que faz sentido. E aí, aquele final, aquela cena final deles andando Nossa, naquele gente. inferno lá, aquilo de lá é o que o Will falou, né? Do. Obra de arte. É belíssimo aquilo, cara. Tipo, é Belíssimo. muito bonito mesmo. Uma obra de arte. É linda. Meu Eles atravessando aquele limiar e percebendo onde eles estão é pesado. É muito impactante essa cena. Deus. Aquela, a cena da sequência do hospital final ali, né? Eu acho que ela é muito estendida, assim, repetitiva, né? Tipo, entra na Além porta, daquela sai na arma, tem munição porta. infinita. Eu ia falar isso. Tem uma hora que acaba, mas depois já Munição tem mais. infinita. Exato. Ele vê que acaba e de repente ele começa, muda de sala e começa a atirar de novo. Eu até voltei para ver se eu tinha perdido uma recarga Não, ali, eu também. Eu sabe? fiz a Mas não. mesma coisa, Sil. Eu disse, em que caralho de momento ele recarregou esta arma? E aí, não, e a. Porra, essa cena é foda. Porque além dessa munição ser infinita, a recarga não tem acontecido de forma visível. Esse desgraçado desse médico, ele aprendeu com poucos tiros, não, com muitos, na verdade, que o único jeito de se livrar do zumbi era atirando na cabeça. Mas ele Na continuou barriga. atirando em todos os outros lugares possíveis antes de. Ah, não! Parecia que ele esquecia. Aí ele atirava na barriga, atirava na perna, atirava no braço. Aí, ah, não, é na cabeça. Aí, pei, na cabeça. Aí o zumbi caía. Aí ele ia pro outro. Ele esquecia que era na cabeça. Ele Não é que voltava. ele esquecia, é porque ele tinha bala sobrando dele, podia atirar em Ah, tudo quanto é lugar, verdade, verdade. aparentemente. Mas não vamos Gente. esquecer também da cena que o médico lá coloca aquele aparelho para medir a atividade cerebral do cadáver. Tipo, eu É fiquei me perguntando, maravilhoso. caralho, pra que que tu vai fazer isso, tá ligado? Tipo, ele fala, não é porque a máquina tá aqui, tá, mas isso não é justificativa para tu querer colocar, medir a atividade cerebral do corpo que já tá Sim. se decompondo, sabe? E aí é um negócio que até, tipo, até eu tava conversando com o Ivo antes, né? Ele apresenta isso e tu pensa que isso vai ser alguma coisa, alguma questão. Não, esquece. Tipo, depois ali já não é mais importante essa questão da Ninguém máquina olha ali em si. mais. Esquece, igual esquece, deste personagem para ele reaparecer no tiroteio E morrer. e morrer na mesma. Aí você nem se recuperou de nossa, quem é esse cara? Pra se lembrar que ele apareceu no começo do filme e aí morre atravessado de estilhaço de uma janela que explodiu do Neida, do completo O médico Neida. atirou. O médico Porra, aí. atirou na janela, bateu um vento e matou o cara. E o médico saiu, Foi. tipo, como se nada tivesse acontecido, cara. É Tipo, foda-se. fogo amigo na guerra do Vietnã falavam direto sobre isso. Meu Deus do céu. Gente, Ah, é mas muito isso, então, a divertido, gente tá gente. Muito falando que o divertido. filme é maravilhoso, tá? É Gente, muito bom, gente. novamente, Esse é filme é muito muito bom. bom. É maravilhoso. Gente. É ótimo, gente. Tem que aproveitar a viagem, sabe? O Sim. trajeto, assim. Não importa exatamente. Nem, não, porque o destino final desse é muito bom. Mas, assim, você vai olhando imagens pelo caminho. E, ai, olha ali uma coisa. Aí você olha pro outro lado, olha ali outra coisa. E aí você vai juntando. Quebra-cabeça. Não, e outra Gente. coisa, tipo, gente, Ah. não trabalhe para essa mulher. O É. pintor caiu do andaime, teve hemorragia interna, tava cuspindo sangue. E aí eu acho engraçado que o cara tá lá com as costelas quebradas, no mínimo, vomitando sangue. Aí eles chamem o médico. Eu disse, gente, não chama o médico, chama a ambulância. Eu sei que os Estados Unidos não tem SUS, é 4 mil dólares, mas ele precisa. O Chama médico urgente. chega, olha ele. É, ele precisa ir É, pro ele precisa ir hospital. pro hospital. Aí, meu Deus! Mas. Eu falei isso aqui em casa! Aí Ai, chega, não. nesse, cara, o corpo nem esfriou do homem. Chega o cara que é Encanador lá. o encanador, Encanador. encanador. A melhor das palavras, encanador. Aí Tranquilo. ele vai lá, com um porão cheio d'água até o joelho, começa a mexer na parede, desfazer a parede, igual a massinha de modelar, molhada, talvez fosse. E aí aparece um corpo e pei, destrói o cara, destrói, destrói, destrói. Aí me corrija se eu estiver enganado das lembranças. Só que aí a governanta, né, do hotel aparece e diz, pô, mais um, o comportamento dela, tipo, poxa, mais um corpo, né? Então pega o cara lá da água. E continua lá, minha senhora, pelo amor de Deus, duas pessoas morrendo em menos de 24 horas nesse hotel, saia daí, sabe? E ela não sai, até ela ter a morte dela. Quando ela morreu, eu disse, eu acho que é pouco. Porque a Aí de pessoa novo, viu os e aí, sinais. na morte dela, e aí ela fica toda assustada, assim, eu tipo, mas qual que é a surpresa, amiga? Minha Não, e tipo, senhora. ele estabelece que ela parece que tinha alguma coisa com o um encanador ali também, que ela fala que eu vim aqui só pra ver ele e tal, não sei o quê. E de novo, não é algo que se desenvolve, não é algo que vai Nada. pra frente, assim, é só uma ideia que ele jogou ali e deixou. Mesmo porque também o encanador tinha família, né? Pois é. Tipo, não que nada que não que isso impeça É qualquer coisa, que isso mas significa a alguma gente coisa? vê a. É isso que eu ia dizer. De onde é que isso significa alguma coisa? Sim. E aí é na família dele, inclusive, que tem a criança desse filme, né? Que é a Jill. Por mais que não faça muito sentido, eu gosto muito da cena do necrotério. Necrotério muito esquisito, inclusive, mas que a esposa chega, né? Acho que pra colocar uma roupa nele e tal, pra ele ser enterrado, e aí ela grita, a Jill entra, aí a mulher tá caída com ácido caindo no rosto dela. Inclusive, eu vi que usaram ácido de verdade num rosto falso, Nossa, super seguro. E aí depois a Jill vira essa pessoa com os olhos brancos também, né? Até que ela. E nada acontece por algum tempo, assim, até que mais pro final ela se encontra com a Lisa e com o John. E aí nessa o John acerta a cabeça. Não, é Com gosto. engraçado que a Lisa vira: Oi, tio! Como se já conhecesse ela há muitos anos, sabe? Porque ela nunca tinha visto a menina na vida. Então. Ai, gente, é muito bom. Ai, não, é muito divertido. A Itália, esse Não, país gente. sem Ministério Público, né? E é uma coisa Pois é. surreal aquela cena do necrotério, que a esposa do cara entra lá pra vestir a roupa nele. Tipo, tem um corpo putrefato Não lá tem do lado ninguém no necrotério dela, também, velho. né? Ninguém. Falei, gente, assim, se eu visse aquele corpo ali, de novo, eu vomitava, velho. Corpo em decomposição, sabe? E a mulher lá, vestindo a roupinha lá, com o cara lá do lado, lá, velho. O cadáver lá. Exato. Agora, a gente não comentou a cena das aranhas. É. Acho que a gente só comentou antes. Verdade, Ah, eu também, não que gosto, outro não. também Mas deixa. morre ali do nada e já deu, né? Tipo, não, o cara É. só aparece pra morrer também. Quanto tempo que dura essa Mas antes dele cena, gente? morrer. Ai, vai longe. Ela é longa, né? É o. É. Mas antes, eu achei engraçado que antes dele morrer, porque ele foi lá na biblioteca, né? E aí o bibliotecário. Aí ele queria procurar um negócio. Aí o bibliotecário olha no relógio, tipo, é hora do meu almoço. Eu vou lá, fica aí. Faz aí o que você precisa fazer, mas é, mudaram as leis, agora a gente tem mais tempo de almoço. É uma parada dessa, sabe? Eu achei ótimo, bom para os bibliotecários. Tá certo, Ele tá certo, ele tem que fazer o horário com dele. certeza. Mas, né? Deu no que deu, as aranhas vieram, sabe-se lá de onde? Violentíssimas. E tu vê claramente que ele Ai, é tem, muito tipo, bom isso. uma ou duas aranhas de verdade, e tem outras que são, tipo, que ele deixa fora de foco no fundo, assim, que acho que só vai empurrando um pouquinho, assim, pra lá e pra frente. Sim. Bibliotecário este que aparece como zumbi no final, do nada também, tá? Ah lá. Tá vendo, ó? É, ele Não quis aparece. ajudar o cara que saiu pra almoçar, deu nisso. É, ele deve ter morrido lá no horário do almoço, deve ter engasgado. Se pá, foi isso. Enfim, este filme é uma perturbação. Perfeito. É muito. Agora, gente, falemos do final. O que foi aquilo, gente? Que obra de arte. Ah, esse final é maravilhoso. Eles caminhando, gente, dentro do quadro. Não, primeiro tem uma cena que é maravilhosa, que eles estão saindo correndo do hotel, o quadro começa a sangrar, aí eles saem e fica o hotel, aí vão aparecendo as sombras, assim. Aquelas cenas que o Full dirige maravilhosamente bem, que eu citei, vão aparecendo as sombras nas janelas, assim. Cada janela, cada porta se assim, iluminada, aparece. Cara, que cena linda, sabe? Aí depois tem aquela loucura lá do hospital, do necrotério. Do médico que tá vendo um monte de coisa acontecendo, caralho, a quatro que virei. Eu sou um homem da ciência. Deve ter uma explicação. Sim. Mas aí a gente entra pra cena do quadro, né? Que eles entram ali. Cara, que perfeição essa cena, gente. Não, antes entram. Disso, ele desce a escada e vai parar no porão do hotel, né? Tipo, ele sai do hospital e para no porão do hotel. Isso. Achei isso lindo. O recurso parecido com o do cidade. Da casa ao lado do cemitério, né? Do final. Ele tem uma pegada bem de Dante Alighieri, né? Da Divina Comédia. Eu tava vendo que foi uma das referências, né? Pra essa obra, né? Da ideia dos ciclos infernais e do além como destino trágico e irrecorrível, né? Então, esse momento final, cara, porque os protagonistas ultrapassam esse portão, né? Eles vão do hospital de volta pro porão do hotel. E do porão do hotel, eles. Acho que eles chegam a comentar, né? O medo que eles têm de continuar, mas eles não podem fazer outra coisa além disso. Que eles entram nesse deserto meio que infinito, né? Que simboliza o próprio além, né? E eles perdem a cor dos olhos, né? A visão deles se desfaz. Um símbolo de fim de mundo, né? Mas não como evento físico. Então. É incrível, essa cena é realmente incrível. Quando eles saem da casa lá, que eles vão pro hospital, eles já andam, a menina já fala, né? Tipo, não tem ninguém nas ruas, né? Não tem nenhum. Ela fala, não tem nenhuma alma viva, tipo assim, né? Que aqueles ditos populares, assim. É, então ele já dava pra entender que já estava, né? As portas já estavam abertas ali. Aí eu encontrei um negócio sobre a arma. É. Aqui, ó. Durante as filmagens, David Warbeck teve que usar um revólver cujas balas eram inseridas manualmente e sem cortes de câmera. Numa das cenas finais, a arma aparece mágica. Ela atira sem recarregar. Isso virou meme entre os fãs. Mas Fute admitia que o realismo nunca foi prioridade, e sim um efeito emocional. Ah, pronto. Justo. Tá bom, então. Obrigado. Ok. A gente aceita. Eu perdoaria. Sim, a gente tranquilo. Aceita tudo isso. O filme, novamente, ele foi censurado, duramente censurado. Países como Reino Unido, Alemanha e Austrália não permitiram, né, a exibição. Mas esse filme ganhou status de cult. O Quentin Tarantino é um fã declarado. É foda. Esse filme é sensacional. E uma coisa que a gente não comentou muito, mas que eu gosto bastante na trilogia inteira, só que especialmente nesse filme, é da trilha sonora dos três filmes, nossa, sabe? São muito boas. Sim. Esse filme em especial é assinado pelo Fábio Fritzi, né? Que, considerado assim, um dos melhores do horror italiano, ele mistura sintetizadores, órgão de igreja, melodia etérea. Gosta de criar essa sensação de sonho ou pesadelo que domina o filme. E no The Beyond é definitivamente onde a trilha sonora é mais impactante. A trilha é muito boa mesmo. Nos outros ela é um pouco mais tímida, menos marcante até. Mas nesse em especial ela fica grudadinha na mente. Tem uma musiquinha ali especial que encanta assim, junto com as cenas. Gente, curiosidade. Tem um personagem que ele chama Glass Smashing Zombie. Eu acho que é o que toma os vidros na cara lá, o amigo lá do médico lá, o parceiro. Glass Smashing Zombie. Não é maravilhoso? Que tem zombie at hospital, zombie não sei o que lá. E tem um Glass Smashing Zombie. Ai, muito bom. Muito bem, gente. É isso, então? É, agora tu vai perguntar os preferidos? É verdade. Vamos lá. Ivo, qual o seu? Meu preferido é o The Beyond, né? O Terror nas Trevas. Não consigo falar italiano, mas é o meu preferido. Ai, você, Daniel. Eu gosto bastante do The Beyond. Eu gostei dos três, né? Mas eu gosto bastante do The Beyond, mas eu acho que eu vou no A Casa do Cemitério, que eu acho que ele é mais fechadinho, assim, tipo. Sei lá, gostei, me divertiu bastante. Mas The Beyond também é sensacional, mas eu vou no Casa do Cemitério. Samuel. Eu acho o The Beyond sensacional, principalmente por causa do final. Mas ele tem algumas confusões que eu fiquei ok. E dos três, eu realmente vou ficar com o City of the Living Dead, que eu gosto desse tom mais escrachado, esse humor involuntário que esse filme tem, de verdade. Eu adoro ele. Então eu vou ficar com o City of the Living Dead. Eu acho que cada um ficou com um, né? Só falta assim Gente, eu dizer pra desempatar. foi. você vai Vou desempatar. desempatar. É, eu gosto mais do Siri também. Aê! Por mais que também gosto dos três, mas escolho o Siri. Até falando nessa coisa do humor involuntário, eu não tinha falado, tô vendo aqui as anotações. É, tem uma cena que a Sandra tá na casa dela e aparece o corpo Da da véia. senhora lá, né? E aí ela liga pro Jerry, pede pra ele ir, não sei o quê. E o Jerry, a princípio, não acredita, né? E aí ele solta. Eu acho que é nessa cena que ele fala: não, porque 70% das mulheres têm alguma neurose. Tipo, caralho, que gratuito, Deus sabe. velho. Do nada. Nossa Senhora. Eu achei que ele nem ia. Ah, o Eu achei quê? que ele nem ia. É, então. É, mas ele vai chegar lá e falar: ah lá, tem nada aí. É só, ele vai fazer um estudo, estava Comprovou. certo. Eu estava certo Comprovei com a minha neurose. estatística. Ai, muito bom. Muito bom. Muito bem, gente. Mas é isso, né? A gente, como comentamos, né? Parece que a gente está fazendo graça aqui, mas gostamos muito dos três filmes, a gente super recomenda. Vão sabendo que, né, são filmes feitos pelo pai do Gore, então vai ter muito sangue, muita geleia de morango, muitos efeitos práticos, que são sempre bem-vindos. E é isso. Espero que vocês, ouvintes, assistam, se divirtam e voltem para comentar com a gente, né? Bem, queria comentar do cartaz do Terror nas Trevas. O que que tem a Nossa, não, ver, gente? todos eles, É os todos três eles, são né? muito bonitos. Não, mas ele não tem nada a ver. Ele é bonito, ele é lindo. Ah, é, Ele não não, é tem nada a verdade, não ver, tem. gente, com a história. Não faz sentido nenhum o cartaz. Bom ponto. Ai, mas o meu cartaz favorito também é o da cidade, do Pavor na Cidade, porque é uma montagem, né? E os três cartazes são pintados, né? Não é. Não são fotos. E o da cidade são. Maravilhoso. Quer dizer, um deles também, porque dá Obrigado. pra achar vários pôsteres diferentes. Mas é isso que eu tô falando, é uma montagem que é bem no centro, é a moça que vomita os próprios órgãos lá, mas antes de chegar a isso, ela tá com sangue escorrendo dos olhos, assim. Um pouco pra cima tem os pés do padre que se enforcou, né? É bem bonito, assim, bem coloridaço, assim. Eu acho bem É, bonito. ele tem aquele também que é muito bom, que é das cabeças meio assim nos túmulos, da cabeça meio que Na caindo. É, terra, são né? três assim, né? É. Que é Eu muito tô bom vendo aqui. também. A gente, agora sim, né? Vejam a obra dele, ele tem muitos filmes legais, ele tem os diálogos, que é o. Ele tem nomes maravilhosos, tanto em italiano como é nacional, tem o Estranho Bosque do O Estranho Segredo do Bosque dos Sonhos. Um diálogo dele que é maravilhoso. E aí tem o. Acho que em inglês é Don't Torture a Duckling. E Sim. italiano eu não sei falar, mas é Don Chiesa la Paperino, né? Que é o. Tem alguma coisa, uma relação com o Pato Donald, que tem um boneco do Pato Donald. Umas coisas muito doidas, são as viagens dele. Que eu acho maravilhoso. Lindo, lindo, Ivo. Trilingue igual a Anitta. Não, já falei, o italiano aqui não tem nada, mas ele tem um cartaz lindo também, que é do O Bebê de Manhattan, que é maravilhoso, de 82. Tem o próprio do Gato Preto, tem Uma Lagartixa no Corpo de uma Mulher. Essa eu vi, essa Olha eu vi. esse nome, maravilhoso, gente. Tom Fulce, assim, ele tem uma obra extensa, muito curiosa, muito boa. Nossa, tem um. Ele tem um exploitation, que é o Demônia, em 1990, esse filme. Que é bizarro, assim, gente. É isso, gente. Vejam Fult, procurem. Eu não vi todos dele, tá? Eu tô até dando uma olhada aqui no, na filmografia dele. Eu devo algumas coisas. Ele tem muitos filmes. É, ele tem muito É, tem filme, bastante coisa, né? verdade. Nova York, Cidade Violenta, eu nunca consegui ver. É o Tem um New que York Ripper? Acho que esse eu vi. Tem um que Tá. acho que a capa dele é maravilhosa, que é. Ele chama Enigma. Enigma do Pesadelo. Esse eu nunca vi, mas eu acho uma capa maravilhosa. É muito filme legal, gente. Muito Vejam bem. Fult. Sim. Toca pro Ivo, que vai estar sozinho esse fim de semana fazendo maratona. É, vou procurar umas coisas dele aqui. Vou ver que eu não vi ainda. É isso então, gente. Então, obrigada a vocês por mais essa gravação. Obrigada, ouvintes, por estarem com a gente em mais esse episódio. Como eu disse, mandem seus comentários para nós, né, nas nossas redes sociais, no site, no e-mail, no Spotify, onde vocês quiserem. E quem puder e quiser, também a gente está com o nosso Apoia-se para recebermos ajuda para mantermos o Boca do Inferno de pé, né? Junto com Falando no Diabo, Rainhas do Grito e tudo mais que a gente faz. Então o link vai estar no post, mas é apoia.se/Boca do Inferno. Quem puder ajudar, a gente agradece muito. E compartilhar também é de grande ajuda, né? Para chegar a mais pessoas. Então é isso. Muito obrigada e até a próxima. A próxima. Agora Até. a despedida é italiana, gente. Tchau! Tchau. Tchau. Mãozinha. Tchau. Isso.